os animais. Existem animais que não existem de verdade, só quando a gente sonha ou quando imagina. O unicórnio corre toda noite pra você, enquanto a sereia vem nadando pra te ver. De vez em quando eu penso que falei com um dragão, mas vem logo a fadinha e aperta minha mão e diz que embaixo dessa cama não há o que temer. Mas eu prefiro não me levantar para saber. Alô, bicho papão, enquanto a sereia vem nadando pra te ver. Alô, bicho papão, vem pra cá, me dê a mão, pois quando anoitecer, montado num cavalo alado, eu vou te achar engraçado. Pois quando anoitecer, thank you.